Amizade, falsidade, sim, fere o sentido. Mas quem diria um dia, o meu melhor amigo fingisse e traísse a minha confiança. Talvez uma tolice, mas busquei por vingança. Eu voltava para casa, todo sossegado. No meio da favela, um barraco arrombado. Quatro elementos parados na porta. Uma mulher, seminua e morta, foi violentada, cortaram os seus peitos. O que fez a mulher para morrer daquele jeito? Subiram o morro todos dando risada, pensavam em matar, simplesmente mais nada. Depois de duas horas que o crime aconteceu, daí então a polícia apareceu, batendo nos fracos, prendendo os inocentes, falsos heróis dando uma de valente. Falsos amigos não merecem perdão. Falsos amigos não merecem perdão. Falsos amigos não merecem perdão. Território negro, a lei do cão. De onde eu estava, eu fiquei na marcação. Quatro homens foram presos, mas não eram eles não. E só depois o camburão foi embora. Correndo fui pra casa bem naquela hora. Meia noite no relógio, tratei de dormir. No outro dia, bem cedo, eu teria que sair. A noite passou, logo amanheceu. Bater em minha porta, era um camarada meu. Veio me dizer que na noite passada, quatro elementos mataram sua namorada. Quando ele me contou, eu fiquei desconfiado. Algo me dizia que ele era culpado. Quando ele se foi, eu não me contive. Segui ele em passos lentos, dando uma de detetive. De repente, ele entrou no meio da favela. Eu fiquei de gaiato na entrada da viela. Ele entrou num barraco, eu fiquei esperando. Realmente era quem eu estava pensando. Falsos amigos não merecem perdão. Falsos amigos não merecem perdão. Falsos amigos não merecem perdão. Território negro, a lei do cão. Quem eu conheci de menino se juntou com a malandragem, se tornando um assassino. Não chamei a polícia, pois seria em vão. Resolvi fazer justiça com as próprias mãos. No dia seguinte, preparei minha arapuca pra pegar o safado e o seu bando de truta. Amei um plano perfeito para não vacilar. Até a morte já estava a esperar. Mas a sede de vingança que eu tinha comigo me fazia cego pra não ver o perigo. Botei dois canos na cintura de calibre oitão, a 7.65 eu carreguei na mão. Quando escureceu, eu saí na rua. De repente alguém me disse: aí mano, qual é a tua? Os quatro elementos esperavam por mim, mas não me entreguei tão fácil assim. Começaram a atirar em minha direção. Rapidamente eu me joguei no chão. Rolei para um lado, depois para o outro. Tomei um tiro e me fingi de morto. Vossos amigos não merecem perdão. Vossos amigos não merecem perdão. Vossos amigos não merecem perdão. Território negro, a lei do cão. Derrubei um, depois o outro. Seus corpos rolaram, caindo no esgoto. Dei um tiro no terceiro, bem no coração. Só restou meu ex-amigo e ele me pediu perdão. O perdão é dado pra quem sabe viver. Falsos amigos merecem morrer. Ele foi mais esperto e atirou em mim. Meus olhos se fecharam, eu vi o meu fim. Quando o terceiro tiro no meu corpo entrou, eu caí no chão e minha arma disparou. Uma bala saiu sem medir a direção, acertando o assassino sem dar tempo pra perdão. Escapei com vida, tive muita sorte. Talvez seria eu o escolhido da morte. Não me arrependo, não quero perdão. Sou justiceiro sim, com toda razão. Se você se entregou à vida do perigo, não há necessidade de trair o seu amigo. Um juramento não deve ficar para trás, principalmente se este for de paz e optar por outra saída. Deve pagar caro, o preço é a vida. Se optar por outra saída, deve pagar caro, o preço é a vida. Vossos amigos não merecem perdão. Vossos amigos não merecem perdão. Vossos amigos não merecem perdão. Território negro, a lei do cão.